senador só tem 2 minutos e o ministro Aureliano vai ter depois 1 minuto para comentar. Até prova em contrário, manipulados e há muito tempo. Agora com o Ibope, com a Alta TV, já há muitos anos, que acredito na prova, que os números da Alta TV não é do flagrante domiciliar, do Alta TV são manipulados. Acredito. Só quero comunicar ao Brasil que nós estamos em segundo lugar de audiência. Cafona sim, nós aceitamos. 2 minutos e que nos deixem em paz.